Фалля Кличка. Bom pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje mais um episódio do Guia Prático de RPG com o Bill Geek. Bonito. Tinha mudado esse nome aí, Eu gosto de mudar, cara, mudança. De diretoria? É, não, o Harris tinha dado outro nome aí que eu me lembro, hein? A gente já usou uns 4 nomes para isso. Tudo bem, ainda decidiremos ainda. Na verdade os nomes só mudam quando o Du anuncia, porque daí quando vai pro post é sempre o mesmo. Sempre o mesmo, exatamente. Ah não, no post é sempre o mesmo. E, bom, hoje nós vamos falar, a gente já falou sobre um monte de coisas de personagens, de criação, e agora a gente vai falar sobre uma coisa bem mais importante, né? Que é a campanha, que sem ela não... Porra, né? Não tem jogo, né? Não tem jogo, né? É que aí não é jogo, né? É o que une todas essas coisas que nós estamos falando até agora, né? Tipo, até então, tudo culminou para esse momento. Exato. Sim. E eu, Eduardo, aqui com vocês, mais uma vez... E você fala o mestre? Aqui quem fala é o Ricardo. E aqui quem fala é o Adriano, gravando esse cast, mas de olho no season finale do Breaking Bad, que acontecerá em algumas horas! Algumas horas. Pelas minhas contas, esse podcast já vai ter passado, mas agora no dia da gravação tá pra sair. Pelas minhas contas do fuso horário aqui, tem só uma horinha pra começar, hein? É, quando vocês estiverem ouvindo esse cast, a gente provavelmente estará falando. Vixe! Não fizeram isso! O filho da puta lá morreu! E o filho da puta lá que matou o filho da puta! Que basicamente o que acontece em Breaking Bad, é um fé da puta que mata um fé da puta. É, normalmente é assim em todos os episódios. Tudo fé da puta morre. É, porra. Tudo puta. Mas enfim. Bitch! Tudo bom. Bitch. Começando, Basso, o que é uma campanha? Você que se auto-intitulou mestre. Mestre. Ou como você escreveu aqui na pauta, uma camapinha. O que é uma camapinha? Explique para a gente. Essa fruta típica do Nordeste brasileiro, a camapinha. Que aparentemente se come deitado. Isso. Fala pra gente. O que é uma camapinha? Pariu, hein, cara? Altas conexões agora, hein? Vai precisar de uns 7 leituras pra fazer essa referência. Precisa. Olá, uma campanha, na verdade, de PG. A gente já falou já como criar aventuras, né? Como criar personagens, vilões, né? Isso a gente pode acompanhar nos outros casts aí que a gente já fez. Isso. A campanha, na verdade, seria o quê? Seria uma série de aventuras, né? Que liga a história de um grupo específico de personagens. Né? Porque por mais que a gente falou das outras vezes, por exemplo, nada impede quando você vai jogar RPG, você monte vários personagens ou monte um só pra uma noite pra jogar uma... aventura episódica, assim, tipo, começo, meio e fim numa mesma sessão de jogo, ou em mais de uma sessão, mas terminou aquilo, você pode muito bem aposentar aquele personagem e fazer outro, brincar com outra coisa depois, né? Mas isso pode ser chamado de campanha ou não? Não, isso você tá falando que pode ser feito. Aí quando você quer falar, não, eu quero seguir várias aventuras, várias histórias, né, tipo, diferentes com... O mesmo personagem. Tipo de personagem. Exatamente. Né? Aí então você vai acompanhar ele por uma jornada mesmo, né, tipo, bem grande sobre como esses personagens fizeram alguma coisa. É, praticamente uma campanha é a vida de aventuras do seu personagem. do personagem do seu grupo ali, né? É, seria mas a vida do grupo, né? Que você fica com o mesmo grupo. Isso. Uma outra baixa. A aventura dos seus grupos. E aí a gente tem uma... Que diferencia daí dessas aventuras que a gente falou da outra vez, né? Que você pode montar... Ah, eu quero montar um grupo porque a gente, sei lá... Hoje a gente tá afim de fazer uma invasão de espionagem à Casa Branca. Sei lá. E a gente daí monta... A Casa Branca que espiona os outros boss. Vamos tirar a Casa Branca da... Vamos tirar, aqui, né? Pra poder a NSA não vir atrás da gente. Né? Vamos imaginar assim. Vamos imaginar uma campanha, uma aventura que é pra espionar assim, um local onde tem uma pessoa muito importante e é feito tudo de pintura branca, assim, e é bem grande. Parece uma casa. Isso, parece uma casa, assim. Mas não é uma casa. Mas aí parece. Você vai lá, você monta a aventura ali, que vai ser os desafios pra conseguir arrancar aquela informação que tá escondida, passando por diversos agentes e sistemas de segurança, e você vai lá e monta um grupo de espiões. Uhum. E joga e termina naquilo ali. Né? Isso seria somente uma aventura. Foi o grupo, vamos dizer que teve sucesso, né? Uhum. Foi, conseguiu lá, pegou, roubou a informação que precisava e foi embora. Certo. Pode terminar aí. Certo? Pode muito bem terminar aí. Foi feita a campanha, tinha objetivo. Cumpriu aquele objetivo e encerrou. Uhum. Né? Agora, se você quiser pensar e falar, pô, e depois que eles pegaram esse plano, essas informações, né, desse local, né? Assim, agora, o que eles vão fazer? Ah, não, essa informação vai ser necessária pra conseguir chegar até uma célula de pessoas que investigam outras pessoas sem autorização. Né? Não tô dizendo nada aqui, tá? Sim, claro. É sempre bom deixar claro. Claro, não tô querendo indicar nada, mas daí você faz, assim, então ela vai pra próxima. Aí, tá, então isso vai ser utilizado pra conseguir revelar esse grupo. Aí não consegue, vamos dizer, uma outra aventura, com os mesmos personagens. Aí disso falou assim, não, não conseguiram, agora eles estão tendo que fugir de uma agência nacional, assim, sei lá. Uhum. Que tá tentando pegar eles porque descobriram que foram eles que fizeram aquele assalto. Certo. Aí, mais uma outra aventura. Aí, então, quer dizer, você tá tendo várias aventuras interligando o mesmo grupo, né? Personagem. É, onde o que eles fizeram numa na sessão anterior, na aventura anterior, está influenciando ainda a vida deles, né? Essa continuidade, né? Se você pensar bem, tipo, seria como a gente falou no episódio passado de séries policiais, né? Seria uma campanha, seria realmente tipo a série, né? Tem os episódios mesmo que seriam as aventuras, né? Que você pode fazer isoladamente ou não. E você pode seguir a campanha que seria a série inteira que acompanha aquele mesmo grupo de personagens resolvendo diversos casos, por exemplo. Perfeito. E pra formar isso uma campanha, geralmente, né? Tem aquele objetivo final, né? Falar, vamos derrotar o grande vilão... A gente tá fazendo tudo isso pra impedir que aquilo mundo, aconteça. Né? Geralmente uma campanha é assim. Exato. Sim, geralmente ela é toda montada em um certo foco que pode ser dividido em algo maior, como a gente também já disse na parte de vilões, que em algo maior, ou várias coisas menores que compõem essa vida mesmo. E não necessariamente a conquista do mundo, conquista da paz mundial, entre aspas, a salvação do mundo, seja essa completa. Pode ser caminhos de caminhos que vão sendo resolvidos em seus passos, e isso gera uma campanha, sem problema algum. É, acho que a campanha, quando você vai fazer, você pode pensar, né, tanto nela, de ela ser uma continuidade, então, essas coisas que a gente tá falando, tipo, normalmente é, né, o que você fez em uma aventura, na aventura seguinte, isso pode estar tendo repercussão ainda, ou repercutir daqui a 3-4 aventuras, né? Exato. Na verdade, sei lá, o pessoal foi lá e roubou os planos daquele local e vão ser descobertos que foram eles só 5 aventuras depois e vão ter que lidar com as consequências disso. Ou você pode fazer, por exemplo, que seria uma série de aventuras com os mesmos personagens, mas que não necessariamente tem uma coisa a ver com a outra. Os seriados da década de 80 e desenho da década de 80 era assim, né? A gente tinha, tipo, o Hércules, né? A série lá do Hércules. Era um monte de aventura dele, mas não necessariamente o que acontecia em um episódio influenciava no próximo, né? Você podia até assistir até de forma descontinuada, que ainda assim não ia influenciar em nada pra você, não ia mudar nada, né? Porque você não precisa saber o que, que ele... Ah, o inimigo que ele fez no episódio anterior, que ele derrotou, destruiu um arco-inimigo lá e deixou uns asseclas escaparem, aqueles asseclas não voltam depois. Exatamente. Então é que uma aventura ela pode realmente ter esses momentos onde ela vai terminar e aí você começa uma próxima aventura com esse grupo e não necessariamente isso pode gerar uma campanha onde tudo esteja interligado, mas nem por isso deixa de ser uma campanha. É, acho que a única coisa que define mesmo a questão da campanha é que você tá seguindo várias aventuras com o mesmo grupo de personagens, né? Exatamente, é a vida do grupo, né? Uhum, é a vida do grupo. Aí pode ser. Eu acho mais fácil, por incrível que pareça, eu acho mais fácil fazer uma campanha que ela seja continuada, né? Que todas as aventuras elas vão se interligando, né? E vão tendo influência umas nas outras, né? Do que você fazer realmente tipo, tudo separado, né? Que dá meio uma noção meio de coisa meio artificial, né? Não sei o que vocês acham. Então, eu prefiro continuada. É, eu realmente prefiro a continuada. Eu acho um episódio que pode ser interessante. Mas, cara, deve dar muito trabalho fazer isso ficar atrativo pro jogador, pra mesa. Sei lá, porque tem que ficar criando coisa nova, história nova, inimigo novo, tudo novo, muito rápido. Não sei, parece ser meio complicado de fazer. Mas pode ser divertido de jogar. Pode ser, pode ser. É interessante porque a aventura é uma coisa muito mais simples mesmo. Tanto que a gente vê aventuras prontas. A gente não vê uma campanha pronta. Não existe uma campanha pronta. Exatamente. Tem aventuras prontas. Aventurinhas prontas, tal, tal, tal. Se você quiser uma campanha, use isso de base e crie o resto. Sim, uma aventura pronta pode se tornar parte de uma campanha de um grupo. Sim, não necessariamente você pode partir desse princípio daí, né? Pra poder criar as coisas. Né? Uhum. É que eu, particularmente, eu nunca tinha pensado em aventuras, uma campanha ser assim, episódica, né? Até que acho que eu vi foi uma matéria do Leonel Caldela que ele escreveu, que ele tava falando daí, tipo, de. Que tava se baseando daí na Xena. Né? De falar, Xena, pega e vai. E como é que você sabe por que, que eles estão ali atrás? Normalmente ele citou até o exemplo que no começo do episódio ela com a Gabrielle assim no meio da selva, falou assim: ah, acho que era por aqui que aquele rei bruxo estava montando sua base, conforme falaram pra gente na última aldeia. Tipo, é tudo que você precisa saber, tá ligado? Tipo, e aí vai, ela vai matar aquele rei bruxo, vai continuar, e nada disso vai influenciar nos outros 37 episódios que vão seguir, tá ligado? Depois. Exato. É, exatamente. Né? Mas existe... existe uma campanha episódica? Acho que a campanha... Não, né? Acho que ela pode ser feita... Com as aventuras, acho que seguidas podem ser, mas acho que a campanha daí não, né? Daí ela tem que ser realmente algo que... Porque tem alguma coisa, como falou, né? O Du tava falando, tem que ter uma coisa que amarra, né? Tipo, tudo pra ser uma história só, né? Sei lá, por exemplo, a gente pensando a gente pensando, por exemplo, na série de livros lá do Torre Negra, né? Do Stephen King, né? Apesar de cada livro ele ser autocontido, assim, que termina, assim, realmente uma parte da história, da aventura do Holland lá, a gente sabe que o mote geral da série dos 7 livros é o quê? É o Holland achar a Torre Negra. Uhum. Entendeu? Ele vai passar por várias coisas, várias aventuras e vários outros lugares e objetivos que daí vão, talvez, às vezes, pessoas que desviam ele ou não do objetivo, mas ainda assim o que dá o norte é... encontrar a Torre Negra, tá ligado? Eu preciso encontrá-la, né? Entendi. Então, eu acho que ela tem que ter algo que amarra ela todas essas aventuras pra dar um sentido mesmo de unidade mesmo, né? Daí pra contar com uma campanha. A caixa, a primeira caixa de RPG de mesa do Dragon Age, como em teoria a história se passa antes do assunto principal, que é o que vai realmente linkar a coisa toda, mas a primeira caixa se passa antes disso... Toda a aventura, a campanha, entre aspas, até vocês, porque a primeira caixa upa até o nível 5. Mas tudo que acontece lá são totalmente aventuras isoladas. Tipo, assim, é que no caso, ainda dos personagens, né? No caso, eu já tô montando elas e eu já tô criando de fundo. Como eu já tenho que criar elas por si só, porque elas não estão completas na caixa. Mas eu tô aproveitando que eu tô criando, então eu já tô criando um link pra, tipo, Pra não ficar aquele negócio chato de só na segunda expansão que vocês vão começar a ver os lances da invasão dos Darkspawns, esse tipo de coisa. Então eu já tô criando de fundo um linkzinho nisso. Mas se não fosse por isso, a primeira caixa do Dragon Age era isso. Vocês vão upar até o nível 5 de aventuras aleatórias que vocês estão fazendo pra lá e pra cá. Tá. O Basso falou aí sobre essas aventuras, que o importante delas é linkar elas, né? Uhum. E tudo mais, uhum, pra poder criar um negócio grande. Porque mesmo quando você faz aventuras episódicas pra essa campanha, né? Você não linka elas necessariamente importando, você tem que linkar porque o grupo tá trabalhando junto, né? Uhum. Tá todo mundo junto. Sim. E assim como eu disse também, a questão de você fazer um negócio grande e junto pra mim é muito mais importante, porque isso vai levando o grupo a se unir, a pensar em algo, aquele caminho a seguir, aquele caminho a chegar, né? Então eu deixo o grupo mais unido, faz mais sentido, fica mais coeso toda aventura, né? Toda campanha. E algo que é interessante você usar para fazer esses links, normalmente, a gente já falou disso no outro cast, para mim é o vilão. Uhum. Que seria aquele objetivo em comum, né? O objetivo em comum, você saber o que vocês estão buscando, o vilão a ser combatido, uhum, isso une o grupo e isso linka a campanha, isso motiva o caminho a seguir, entendeu? Na minha opinião. Com certeza, né, cara? Puta, mano, quem que não gosta de juntar todo mundo, bater naquele filho da puta, né, cara? Exato, cara. A gente já queria fazer isso na escola, né? A gente já fazia, já. Uma bater aquele lazarento lá que tá enchendo o saco, né? Isso aí, cara, isso aí é o único que é. A gente viu lá no Avengers, lá, bastou uma invasão alienígena pra todo mundo ficar feliz, pra todo mundo ficar amiguinho. Não, não, lá bastou a morte de um cara do grupo pra eles se unirem, cara. Exato, é isso que também é bom. Uma morte em comum aqui, ó. Junta todo mundo. É, mas juntou todo mundo pra NPC quê? Pra vingar a morte do cara de quem? Do vilão filha da puta, tá ligado? Tipo, se o vilão filha da puta tivesse lá do matar, também não ia dar nada. Tá ligado? Se o cara tivesse morrido de câncer, ninguém ia se unir, tá ligado? Pra um bem comum. É, o vilão tá sempre ligado, cara. Porque mesmo se for você salvar sua vila, você vai salvar sua vila do quê? De um vilão. Um vilão, cara. Acho que o vilão é legal, cara. Acho que todo mundo gosta de juntar uma panelinha aí, vamos lá, vamos descer o cacete naquele fela, né? Porque, porra... É, e eu acho aí que isso facilita pra quem tá começando também. Porque é uma coisa simples. Você vê, ó. Você coloca o vilão Rangers, grande, cara. E acabou, cara. Você coloca vilões pequenos e um vilão grande. Você tá começando, a melhor coisa que você fazer é focar nesse tipo de coisa. Pois um vilão... Todo mundo sabe quem é, entre aspas, né? Tipo, tem alguém, tem algo. Você sabe que tá lá. E você vai colocando pequenas coisas pra fazer os links das aventuras. Mas o vilãozão tá lá. Usa ele, cara, que não tem erro. É, tá aí o Satangos pra não tirar a força de ninguém, cara. A ideia, como a gente já falou lá, não lembro se a gente falou ou não, mas tô falando aqui, então, um bom nome pra um vilão, hein? Isso é importante. Oxi. Satangos falou um Satangos. Satangos, cara. Puta que pariu. Bom nome é muito importante. É muito importante. É, bom, principal. O vilão, cara, não, realmente não tem como montar uma campanha sem ter vilão, né? Não, pra mim não. Daí. Eu não consigo pensar uma que eu joguei que não tem um vilão. Você vai ter. Você tem que ter aquele objeto físico pra pegar. Então, isso tem que estar ali pra montar uma campanha longa. É, não talvez sei você se fazer pra... o cara inatingível ajude. É, não sei se pra montar, né? Mas acho que daí pros heróis se envolverem, por exemplo, na campanha mesmo que eu tô mestrando pra vocês, né? Da Gilomatubar, né? A minha ideia inicial não era o que ia fazer a campanha, tudo, não era colocar um vilão. Não era colocar numa figura de um cara o problema, né? Que você pode também unir a campanha. Né? É, seria campanha se podia unir tipo, em torno de um problema, na verdade, tipo, grande que assola. Uhum. No caso lá era a praga coral que tava dizimando o reino inteiro, tá ligado? Tipo, que não tinha cura e pegou, as pessoas morriam, né? A ideia era que seria a praga mesmo. O vilão. Ou que seria que eu ia unir toda a campanha, né? Só que aí, tipo, daí não deu, acabou não dando muito certo, porque daí vocês mesmos, vocês estavam falando, estavam sentindo falta de ter alguém pra, como o Harris disse, riscar o nome dele na mesa da taverna, né? Quando estivesse bebendo uma cerveja, né? Talhar com a nome, faca. Assim, isso, né? Tipo, riscando com a faca o nome do cara, assim, né? Tipo, precisava ter alguma coisa de snipe pra poder dar um up, assim, na hora de fazer resolver o problema. Mas às vezes você pode focar as coisas mesmo numa situação ali, né? Existe, por exemplo, uma doença, tipo, grande que tá se espalhando, que não tem mais como resolver, né? O próprio, por exemplo, Walking Dead, né? O grande fator que une daí a campanha ali que eles estão seguindo, né, na série, nos quadrinhos, na verdade não é o zumbi, porque tipo, não tem um zumbi Master from Hell, tá ligado? Tipo, não tem. Que matando ele, tipo, igual aqueles filmes ruins de vampiro, que matou o vampiro rei e todos eles voltam ao normal, né? Ah, sim. Não tem isso. Né? Você tem o quê? Tem um problema sério, que é um vírus que transforma todas as pessoas que morrem em zumbis. Tá ligado? E o que une é esse mundo pós-apocalíptico que tá com esse vírus, né? Tipo, não é um vilão em si, né? No fim, aí, o objetivo da campanha é sobreviver o quanto der. Enquanto der. Isso. Uhum. E aí você não tem um vilãozão também pra coisar, mas também acaba não dando muito certo, né? Porque cada temporada você vê que eles colocam um vilão, né? Tipo, a ser derrotado. Não, eu ia comentar isso pelo próprio que a gente jogou, aquele Survivor Horror que a gente fez, zumbi, que chega um momento que, tipo, meu, a gente quer sobreviver. A gente também. É, não dá certo porque a gente... Você queria que a gente tivesse coisa, a gente... Não, a gente vai ficar aqui no lugar seguro até o lugar seguro ser destruído. Que é basicamente o que eles fazem na série. Viu, né? Que os caras que se ferram primeiro são os que ficam parados no mesmo lugar, cara. É. Mas você pega o Walking Dead, é basicamente o que eles fazem toda a temporada. Eles ficam no lugar seguro até ele ser destruído e vão pro próximo. É. Exatamente. Daí a gente. Daí acho que talvez por essas influências o RPG acabou não dando tanto certo com esse plot. Porque a gente via em todo lugar que era isso que a galera fazia, a gente ficou meio tipo, ah, é isso que a gente tem que fazer. Estamos seguros aqui, vamos só fazer uma fortificação boa e esperar a porra passar. Por isso que realmente a dica do vilão é boa, né? Porque ele faz a galera se mexer. Ah, sim. Exato. Ou pra caçar ele, ou porque ele está te caçando, não tem como ficar parado, cara. É. E é interessante que o Basso falou, que ele falou assim, ah, mas no início a minha ideia era essa, e depois acabou mudando. Uma dica aí, se você está criando a campanha... está criando as aventuras que vão gerar uma campanha, não adianta, não crie ela completamente inteira, fechada e quadrada. Porque isso é um RPG. Você não tem como determinar o que as pessoas vão estar pensando, o que as pessoas vão querer fazer. Ela vai acabar mudando na metade. Ela vai acabar mudando na metade, não adianta, cara. Senão você escreve, cara, um roteirinho e dá na mão dos seus jogadores. É, aí faz um. Vamos gravar. Você escreve um roteiro de gravar, teatro, né, cara? É, vamos gravar um teatro, então, vamos escrever um livro, porque não é RPG, pô. Uhum. É, isso a gente falou na campanha, acho que vale sim repetir aqui na parte de aventuras, né? Vale repetir agora na campanha que, cara, cria o início. Claro que você vai ter que ter uma explicação pra aquelas coisas, você pode estar pensando já, né? De antemão, assim, uma explicação. Ah, essa praga foi causada por, sei lá, um cientista louco, tá ligado? Ok. Cria esse cientista louco, pensar... como chegar nele e tudo, mas... É, mas, tipo, a melhor forma, na verdade, é você criar só esse início, criar... Você pode até pensar em possíveis explicações, mas, no final das contas, não sinta medo de ficar mudando as coisas, porque vai ser a melhor forma. Porque também, se você vai jogar uma campanha em que as atitudes das pessoas daquele grupo, né, pra quem você tá mestrando, interferem numa aventura de uma pra outra, quer dizer, você tem que deixar aberto pra eles mudarem, né? Exato. Porque senão não adianta nada, né? porque senão, tipo, independente que vocês façam, no final vai acontecer isso. Fosse tipo, mano, vai se fuder, né? Então eu não faço nada, tá ligado? Eu sempre fico parado porque vai acontecer da mesma forma, né? Tem que estar preparado, assim, tem que ter um certo desprendimento, né, na hora de criar umas coisas assim, que você... Não, eu vou dar o início pensando numa ideia da hora pra caralho, né, sei lá, mesmo, mundo apocalíptico, igual o Mad Max mesmo, né, mundo apocalíptico onde a gasolina é a coisa mais importante. Ponto. Daí, e aí? Não, aí, mano, aí deixa a galera ir vendo o que eles vão se meter. Vamos ver o fluxo. Segue o fluxo. Aí segue junto, né? A gente já comentou num outro podcast, é aquela coisa, você como mestre não esquece dessa dica, a aventura não é sua, a aventura é do grupo, jogadores. A aventura é de vocês, todos vocês. Então, fica muito apegado à sua história, você vai estragar toda a brincadeira pra todo mundo. Vai ser aquele mestre que de três em três sessões quer reiniciar tudo, porque não foi como ele queria, isso é chato pra caramba. É. Tem que lembrar que o mais importante é, não é a história, é a diversão. É, uma brincadeira. Agora, outra coisa também que a gente tava falando aí, que pode ser, às vezes, uma coisa que une toda a sua campanha, você pode fazer ela inteira passar, se passar, tipo, no mesmo lugar, né? Pra ser uma coisa, tipo, você vai fazer, pensando, por exemplo, em séries atuais, se você fosse fazer uma campanha mais atual, né? Você podia colocar, tipo, todo mundo, por exemplo, ser policial numa cidade, né? Sim. E aí a campanha vai se desenvolver o quê? É o dia-a-dia desse grupo de policiais, ou uma gangue, ou o que for. É, que preso tem de um presídio. É, pode ser também, dentro do presídio, alguma coisa assim. Vai ser o que o dia-a-dia do que vai passando e resolvendo as coisas naquele local, né? E aí o bom disso é que você cria um outro personagem que é a localidade, né? Pode criar, né? Tipo, a gente vê vários seriados que tipo, estão baseados inteiro muito numa cidade específica. Sim, né? E aí tudo que acontece naquela cidade, né? E já influencia, né? A gente falou do CSI mesmo, né? Tipo, como a cidade era meio que um personagem que influenciava nos tipos de caso que eles estariam resolvendo, né? Silent Hill mesmo, né? É isso que eu citar, Silent Hill. É. Exatamente, tudo baseado lá dentro, cara. E também uma coisa legal pra criação de campanhas, ou até de aventuras, mas qualquer coisa que você precise criar. Ou do zero, ou você tem um pouquinho da história, precisa trabalhar em cima, tenha fontes de inspiração, cara. Tipo, isso facilita pra caralho o trabalho, que nem eu comentei antes, que eu vou mestrar esse jogo do Dragon Age, e o jogo, ele me dá, assim, ele me dá ideias de caminhos pra poder fazer com os personagens, mas é isso, tipo, ó, pega eu a galerinha aí e manda os caras ir lá na puta que pariu, porque lá tem uma fitinha da hora lá, e acabou, e o cara fala, se vira, então beleza, aí você tem que criar todo esse negócio pra poder criar essas aventuras, né, e só que aí eu pensei, mas porra, mas é realmente, Dragon Age vai ser... depois de eu criar tudo isso, Dragon Age vai ser apenas aventuras isoladas. Não acho tão legal isso. Eu quero fazer disso uma campanha. Quero linkar essa porra toda, até mesmo porque eu sei que depois virão outras expansões, tal, tal, tal. Mas é aquele esquema, tipo... e aí, o que fazer? Como é que eu crio tudo isso aqui? Depois, como é que eu pego pra poder linkar todas essas aventuras numa campanha? E, cara, ajuda pra caralho. Por exemplo, no caso do Dragon Age, ainda é um pouquinho mais fácil, porque eu usei de inspiração o jogo. Por mais que o jogo do Dragon Age se passa em um tempo muito após o período que vai se passar no RPG de mesa, mas eu usei bastante coisas lá, que eu já tô acostumado, já entendo a situação, o que acontece... o problema maior. Então eu tô pegando essa inspiração pra atacar alguns elementos nessa campanha que eu tô criando pra vocês. Fora isso, que a intenção do Dragon Age é pra ser um RPG de terror medieval, fora isso, desses detalhes do game, eu também tô tendo inspiração em outras fontes de terror também. Livros ou Silent filmes, Hill. É, exato, Silent Hill, essas coisas, jogos. Tô pegando algumas coisinhas que eu acho que são toques de terror legal. Lógico que é que você pega um negócio amplo, tipo, nem tudo dá pra usar. Mas muita coisa você consegue absorver e transcrever pro que você tá criando. Então, assim, pegar inspirações de outras fontes pra você criar o seu conteúdo... Cara, deixa o negócio tanto mais rico de detalhes, esse tipo de coisa, quanto mais divertido pra você mesmo mestrar. Você tá botando coisa de um monte de coisa legal que você gosta e fica bem legal pra mestrar, cara. Ah, com certeza. Eu, sempre que mestrava, eu tentava pegar inspiração em coisas do jeito que eu queria pra minha campanha mesmo, né? Sim. Queria uma campanha mais de terror, queria uma campanha mais de ação, mais de investigação, e assim vai. E buscava sempre, cara. Não precisa ter medo, não. Busca sempre a sua inspiração no que você tá assistindo, no que você tá lendo. Porque tá lá pra ser usado, pô. Tá lá pra ser usado. Às vezes você vê umas coisas bem... Umas coisas bem legais em outras fontes, tipo, não relacionadas a RPG. Você vê umas coisas da hora pra caramba acontecendo em filme, livro, jogo de videogame, que tipo... O negócio é muito da hora e você fala, puta, esse trecho específico, cara, eu consigo tacar ele na minha campanha, botar isso aqui pro RPG de mesa e vai ficar foda pra caralho. E normalmente fica. Porque você faz um negócio tão empolgado, porra. Quando a gente já tinha começado já a campanha, já tava jogando, já fazia alguns meses quando eu assisti o Brotherhood. Cara, se fosse antes, mano, toda aquela praia tinha começado tudo com círculo de transmutação. É, tudo círculo de transmutação, tudo tentativa de fazer transmutação humana, pedra filosofal, caralho, eu já tinha virado tudo isso, cara. Caralho. Eu falei, puta, cara, que da hora, coisa foda pra caralho, tá ligado? Eu tinha achado, falei, essa é tudo círculo de transmutação. Olha isso. Tudo. É muito, principalmente Fullmetal, que tem um monte de coisa da hora pra caralho, tipo... Porra, dá pra tacar um monte de coisa relacionada a Full Metal, desde desses esquemas de alquimia, transmutação, até mesmo do esquema dos personagens, que é tudo tão bem feito pra caralho, que tipo, ah, mano, eu vou pegar eu vou criar um vilãozinho que vai ficar correndo atrás dos caras, estilo Scar, cara. É muito foda. Mas eu particularmente eu gosto de pegar bastante inspiração, na verdade, no próprio material, né, do que vem da... Igual o Harris estava falando, que ele pegou também do Dragon Age. Ah, que o próprio material... mas no meu caso, o próprio material mesmo do RPG mesmo, que às vezes você tá comprando, né? Sim. Porque, cara, fazer uma campanha, basicamente, é muito mais esforço mesmo do que você pegar e ter uma inspiração, uma coisa assim. Porque qualquer ideia... por menor que ela seja, às vezes, você consegue muito bem criar uma campanha dentro disso, né? O próprio coisa, eu fui ver o... Quando eu tava lendo que eu tive a ideia da campanha do Mato Bar, foi simplesmente do fato, o pessoal falando, não, no Mato Bar tem uma praga que transforma as pessoas em coral e que não tem cura. Aí disso, né, você já começa a falar, puta, e se aí, cara, né, e se essa praga for transmitida dessa forma... E se essa praga for feita desse outro jeito? E se tiver alguém querendo usar essa praga pra ganhar poderes? E se tiver gente que quiser tentar lucrar com essa praga? Sabe? Ah, sim, não é? Dali, cara, você já vai, já dá pra criar já uma campanha já, porque tudo em volta disso, né? Assim, mas, por exemplo, no caso desse exemplo específico que você deu aí... Ainda é mais, até mais tranquilo, porque o universo de Tormenta, tipo, já o reinado já, Arton já é grande pra caralho, então você sabe muito, assim, como funcionam as coisas, então se alguém chega pra você e falar, o Mato Bar tá com uma praga, automaticamente você já tem muita fonte de conteúdo que é o Tormenta inteiro, e consegue montar bastante coisa em cima. A merda é quando você tenta fazer alguma coisa que não tá te dando todo esse conteúdo já próprio do jogo. Isso o que eu tô falando mesmo é uma... não tô falando mesmo, são coisas, por exemplo, tô falando mesmo pequena mesmo, tô falando, que o próprio, às vezes, coisas que a gente acha que passa reto de informação que o mundo de campanha tá trazendo, né? E a gente, claro, a gente pode ir pegar de filme que a gente tá assistindo, anime, né, que a gente tá assistindo, fala, puta que pariu, cara, se tivesse a merda de um cara, um andarilho retalhador que estivesse andando nesse mundo, tá ligado? Tipo, como que as outras pessoas iam reagir a uma coisa dessa, né? Sim. Você já para e já... É uma ideia um pouquinho fora do lugar, né, que você já para e já começa a raciocinar como... Você começa a pensar nesses e si, né, porque, por exemplo, a aventura de Mato Bar tá feita em cima de... Somente a informação da praga, né? Tanto que vocês não estão saindo do reino de Lomato Bar, né? Tipo, não precisava ter todo o outro restante do conhecimento da área de Tormenta. Mas a própria questão do... Uma coisinha besta, por exemplo, que daria, que eu já pensei, já fiz uma baita uma campanha em Ayrton mesmo, foi o caso do Leonel Caldela, que mostrou no livro dele lá que os demônios da Tormenta poderiam estar fora da Tormenta. Né, e querendo corromper as pessoas. Pronto, cara, daí, cara, puta... dá pra você começar a imaginar um monte de coisa de pessoas realmente colocando no livro dele, tipo... Ah, pessoas querendo se corromper, de espontânea vontade pra conseguir mais poder. Pessoas querendo cultuar isso numa forma de, talvez, achar que não tem mais jeito mesmo e eles vão ganhar. Então vamos... Vou me aliar já ao lado vencedor, né? Uhum. São, sabe, são coisinhas assim, tipo... Às vezes mesmo pequenas que dá pra você montar, que o próprio cenário às vezes te dá, né? Às vezes são em Forgotten, tem os magos vermelhos que querem dominar o mundo. Puta. Ok, cara. Você já tem o vilão seu pra você bater. Tá ligado? É só criar agora, pensar como eles fariam pra dominar o mundo, tá ligado? E certo. Colocar o seu grupo de personagem pra impedir eles. Tá ligado? Pra tentar impedir eles. Né? É. E outra coisa também, viu? Se a gente tava falando também de campanha, também de dica, falando de final... Não tenha medo se tiver que matar todos eles e não, encerrar a campanha, porque eles não conseguiram. Ah, não, no final não. No final é tipo, realmente aí é pra não dar aquele lance também de, cara, chegamos no boss final, vamos go crazy, dar o golpe mais forte que a gente sabe que vai ganhar. No final é pra realmente dar o cagaço, cara. Tipo, aqui. Não morrer. É morrer e. Puta, não vai ter ninguém pra dar Resurrection depois, aí fudeu, e eu sei que se eu morrer aqui, o cara vai voltar lá pra vida e vai tacar fogo em tudo. Então, realmente, o final é pra ser, vamos supor assim, você cria uma campanha com uma dificuldade moderada durante a campanha inteira, lógico, a dificuldade vai aumentando conforme o level do personagem aumentando, só que assim, cara, no fim, cara, porque, mano, o boss final não é boss final à toa, então o cara tem que ser pica mesmo. Uhum. Então, mano, cria um negócio pra que a luta final seja... épica, foda, todo mundo... Se terminou a luta final, o boss tá caído, tudo os char tá de pé e os caras ainda tem magia não usada e poção guardada, alguma coisa deu errado, cara. Mas eu tava falando também de ideias simples, né, pra montar a campanha, inspirar de outros lugares, eu fico mais... Às vezes eu fico olhando certas coisas que a gente lê, né, que a gente vê, que o cara... Que coisa simples, né, mas que é muito foda, né, por exemplo... O Caverna do Dragão, né? Qual que era a campanha do Caverna do Dragão, né? Do desenho. Eles tinham que arrumar um jeito e voltar pra casa. Ponto. Sim. Sabe? É isso que eu tava querendo dizer. Tipo, às vezes a ideia mesmo que norteia a sua campanha, a gente tá falando bastante sobre isso tudo, mas ela pode ser, se quiser fazer algo bem complexo, tudo bem, mas tipo, ela pode, na verdade, ser bem simples, né? Um grupo de heróis precisa arrumar um jeito de voltar pra casa. É simples, tipo... mas é da hora pra caralho. Porque se você pegar pra Sim, ver... Sim, não, é isso que eu tô querendo dizer. Galera, tipo, não foi um mundo totalmente desconhecido. Eu digo assim, é simples, mas é bem pensado pra caralho. Você conseguir criar um outro mundo muito louco e tacar a galera lá por algum motivo, sair desse mundo e voltar pra casa, ou dar aquela entendida daquela escolha, ó. Você chegou até aqui, matou toda essa galera, fez tudo o que você fez... Você tem a oportunidade de voltar pra casa ou ficar aqui se você quiser. Vê a fita que você quer fazer aí, brother. É bem da hora esse esquema. Como as ideias pra vocês viram bem. A gente tava conversando esses dias sobre o Berserker, né? Acho que foi no sábado passado. Isso. Né? A ideia hoje, né? Que a gente assistiu lá o coisa lá da Era de Ouro, né? A ideia hoje do mundo Berserker é o quê? Tipo, o banquete que era dos monstros... Né? Que era resguardado a momentos ritualísticos, ele foi aberto pro mundo todo. O mundo inteiro é um banquete de monstros. E os personagens têm uma marca que permite eles localizar esses monstros. Pô, cara, é isso que eu tô querendo dizer. Sabe? Tipo, é bem simples, né? Tipo, se você for ver assim, a ideia é tipo, é bem simples, mas, porra, cara, que ideia da hora pra caralho. Tá é simples, da hora pra caralho, tipo. Disso já dá pra ver muita merda, só esse lance do. Esse detalhezinho simples. Agora o mundo tá infestado de monstro e você tem uma marca no seu corpo que você sente quando o monstro se aproxima, só que o monstro também sente você por causa dessa marca. Eles são atraídos por causa dessa marca. Então, mano, isso é ideia pra. aventuras, aventuras, cara. Só de ser, tipo, você está sendo caçado por outras entidades. É muito do caralho isso. Nos mostre o anel, Frodo. Só existe uma escolha. O anel deve ser destruído. O anel foi feito no fogo da montanha da perdição. Só lá poderá ser destruído. Ele deve ser levado ao centro de Mordor e devolvido à fenda ardente da qual ele saiu. Eu levarei. Isso é uma loucura. As casas serão queimadas. Não, eu levarei. O elfo não é uma criatura confiável. Eu levarei o anel até Mordor. Porém, não conheço o caminho. Eu ajudarei com esse fardo, Frodo Bolseiro. Enquanto tiver que carregá-lo. Se com minha vida ou minha morte eu puder protegê-lo, eu o farei. Minha espada é sua. E o meu arco é seu. E meu machado. Você carrega o destino de todos nós. Se esta é a vontade deste conselho, Gondor participará. Oh! O Sr. Frodo não vai a lugar nenhum sem mim. É verdade, é quase impossível separá-los, mesmo quando ele é chamado para uma reunião secreta e você não é. Esperem! Nós também vamos! 9 membros. Que seja. Vocês serão a Sociedade do Anel. Certo. Pessoal, é isso. Na verdade, eu não vou encerrar, não, gente. Alguém encerra aí por mim que eu vou assistir Breaking Bad, gente. Já falou disso. Opa! Bom, pessoal, é isso. Né? É isso. Ficamos por aqui. Mais um cast excelente. E de... Totalmente excelente, Alberto. De cultura popular RPGística. Eu inventei mais um 9 agora. Então tem mais um nome pra isso aqui. E eu acho que é isso, no final do ano não esqueço de comprar o livro sobre as receitas de RPG que a gente fez aqui. Uhum. E vamos assistir Breaking Bad, que é o que eu farei também agora. Harris, espera aí, Harris! Bom, eu não vejo Breaking Bad, então eu tô falando tchau aqui pra vocês. Até a próxima. E uma boa notícia, ó, vai lançar Fatal Frame 3 no Classics do PS2, na PSN. Eu não tenho muito o que falar. Tchau. Muito bem, pessoal. A sessão de hoje então está encerrada. Então, nos vemos na próxima semana. You don't wanna die, do you? But you will. You will burn.